alugou o 1897, livrou? E a Alfa antes da Juliette, informa que aqui na através da Foxtrot tem dois cachorros aqui soltos aqui pro lado de dentro, ok? Correndo para a direção da antena do radar. Salvador, bom dia, objeto 5808. Salve Salvador, com 715, levou à direita. Alfa chamando a Juliette. Salvador, objeto 5808, bom dia. Guardando o pacote. Coisa. Mike Line 980, descent to 2,000 feet, turn 81018, report localized cross. Descent 2,000 feet, understand, clear the, lets you know when we're in the localizer, and if you say altimeter is 1018. Via Juliet pro 03-1897. Salvador, bom dia, Gol 9085, informação boa. bom dia, sua identificação, autorizado chegada a bomba, visto para 4 mil pés, estou altímetro no 08, vigilância radar. É 4.000, 1.018 no ajuste, Gol 9085. Salvador, bom dia, eu tô 3153, passando 200. 3153, bom dia, sua identificação, autorizado, chegada bom, visita para o nível 050, estou tímido no 08, vigilante. Dado a Bonf, descendo para 050, da frente da Golf, teve o 3153. Controle Salvador, bom dia, 3171, passa 1700 da Elo. 3171, bom dia, contato radar, saída da Elo, Leda Bridge, sub e mantém nível de voo 320. Da Elo, Leda Bridge, nível 320, 3171. Alguma possibilidade de voar, Leda? Por favor, senhor, está pronto. Decorda 10, curva direita, 5451 no transponder, 1208 é o controle de saída, no gate 4 para pushback e acionamento. Nós estamos no portão de número 4. Complete approach and contact the tower 118.95. 118.95, clear the approach, American 90. Tower American 980. Departure American 980. American 980, hold over Timber, NDB. Okay, I understand. You want me to hold over Timber, NDB, right? American 980, maintain 2,000 feet. Maintain 2,000 feet, understand, over the Simba, American 980. Aeronave na escuta do controle, aeródromo impraticável devido à aeronave colidido com pássaro na pista. Gol 19, correção Gol 19085, programa SPER na posição pelo 4.000 pés. Gente, esperem pelo 4.000 pés, 90850. Ô, controle, o TAM é, solicita manter uma centena para espera, a aeronave quebrou na pista, confirme. Aeronave colidiu com pássaro, estão fazendo vistoria na pista. Tá ciente, qual a posição para fazer espera? Para espera na posição pelo. Espera em pelo. Tá 3153, confirme o nível então? Nível 050, então 3153. Então tá, vai descer 050, 3153. Tem estimado? Mais 10 minutos, então 3153. Tá ciente, solicita a órbita em BOMF mantendo uma centena então, então 3153. Autorizado, então 3153. Ciente. Táxi, Webjet 5808, com 129 a bordo, vamos alternando com o Finch, com uma autonomia de 4 horas. Direita, via Índia, ponte de espera, a gente chama a torre 118, confirmando 95 ou 45? Obrigado, 295, bom trabalho. Obrigado. Sol Salvador, azul 4069, está ciente da Índia, bom dia. Já pronto cópia azul. Está autorizado Campinas, na Upper Zulu 16, nível 360. Saída é a Dael, Leda, Bridge. Conforme rota do plano de voo, DHZ, Trive, Oplide, Mugope, decolada 10, com curva à direita, 5456 no transponder, controle de saída 120.8. Ciente azul. American 980, you have 10 minutes by now. Yes, we have 10 minutes from now. Okay, so I consider now it's 9:10. So at 9:20 is the last minute, okay? We just contacted the tower, and they are talking to the airport administration, explaining our situation. Okay, thank you, and request 10 mile leg for holding, 10 mile holding leg. It's clear, sir. We don't have any aircraft around you, just one plane. It's about 8 miles in the position of, let's give you correctly, it's about 6 hours, 8 miles from you on 4,000 feet. So you can do some hold pattern of 10 miles. It's just you on this altitude at this moment. Okay, thank you. We will hold 10 miles and we will wait for your call, American 980. Thank you. Go 9085, mantendo a espera em pelo 4000 pés, o ajuste 1018. Informo que temos um Boeing 767, setor de espera sobre Duna a 2000 pés. Mantenha 4000 gol e espera sobre pelo. 4000, espera em pelo, positivo, gente. Controle, o TAR 3153 informa que vai executar a órbita um pouco mais à frente para evitar uma formação em Bonfim. America 980, complete. Go ahead, America 980. America 980, report on localized. Okay, understand, we are now clear of the approach. America 980, runway 10, clear to land. Okay, America 980, we are clear of the approach, clear to land, and we'll start our inbound turn in about 1 mile, America 980. America 980, runway is available. We understand runway is available, America 980. Controle Salvador, 3171. TAM 3171, chama o centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. 125.1, 3321, Recife, mais 3171. 9085, desça para 3000 pés, abandone espera sob pelo, reduza para 180 nós, pista 10, praticável. Desce até 3.000 pés, reduzindo a velocidade de 180 nós, mantendo a órbita. Abandone a órbita, ok? Prossiga na chegada. Então vai curvar direita para o de pelo e interceptar 9.085. American Line 980, runway 10 is practicable. Report on localized course. American 980, we will report on the localizer. Approaching the localizer at this time. Controle, TAM 3153, continua na espera, qual o número de sequenciamento? 3153, desça para 4000 pés, é o número 3 para pouso, 3153. 4000, pode voar pelo então, 3153? Que reduz a velocidade para 210 nós, voe pelo. Sim, já está mantendo, vai voar pelo então, 3153. Para autorização, Galeão, formação Índia. Tá pronto? Galeão 360, Aberzolano 0, após Smart, Lourdes, Barbacena e Toquim, saindo da El Leda Bridge, decolando da 10 curva direita. Transponder 5460 e o controle Salvador 120.8. Ocean Air 6211 no portão 7. Chamada pronta, 6211. Salvador, tá 3859, bom dia. Então, 3859, bom dia. Chegada Bonfim, deixa para nível de voo 050. 050 na Bonfim, 3859. Obrigado, pronto pra copa. Da Euleda, perdi a transmissão, 10 a decolagem, curva direita, 5457 ao transponder, controle 208, voo 1804. Euleda Bridge com Upper Zulu 10, confere, voo 1804. Web 5808, suba Recife, nível de voo 340, solicitação do centro Recife. Afirmativo, 340 restrita, objeto 5808. Salvador, o azul 4069 está na posição 8, para puxa acionamento. Livre, puxa acionar 4069. Ground American 980 on the ground for gate 11. Alpha, stop and report for Fort Juliet, American 980. Então, 3153, tráfego 12 horas, 6 milha, Boeing 738. Mantendo 2 mil pés, passando duna. Gente, o TA 3153. Muito obrigado pela sua boa vontade de me fuder hoje. Ah, desculpa, não foi, a mensagem não foi pro controle, foi pro colega na cabine. É que é? Bonito. Papelzinho, hein? Instrução, ué. Nossa, que instrutor é esse? Gol 9085, chame torre na frequência 1118.95. Tran 5085. Tran 3153, desce para 2 mil pés, ajuste 1018. Reporte no localizador. 1008, vai reportar localizador 3153. Alô, Salvador, bom dia, Gon 7. Para 50, estado de distância. Poderia adiantar a saída para Brasil? Sol Salvador, o Azul 4069 está pronto, tá? Tem 122 a bordo, autonomia de 0335, alternando o Galeão. Gente, Azul 4069, autorizado o táxi via pátio Índia até o ponto de espera da 10, torre 118.95, ajuste 108, obrigado. São 3153, complete final do procedimento LS, torre na frequência 118.95. 18.95, 3153.